Thank you. Thank you. Thank you. Um bom fim de semana, espero que tenham gostado da nossa programação durante todos esses dias, esses 5 dias, e voltamos então na segunda-feira. Um grande abraço a todos, Renato Tavolieri Filho se despedindo.